Estamos apresentando Prelúdio de Paz. Voltamos a apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Hoje com o livro Meditações Diárias, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes e Mei Mei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição tem o título Diretriz. Continua aqui o nosso Bezerra falando sobre diretriz quando ele diz: as angústias, as desilusões, as tristezas, as humilhações, as calúnias, os sofismas, as preterições, as aflições, os obstáculos e as privações. Vamos voltar aqui ao início desse terceiro tópico, quando o Bezerra diz: as angústias. Em muitas partes da nossa vida, nós vamos passar por esse estado da alma, pela angústia. Algumas vezes ficamos angustiados até sem motivo. Eu estive consultando isso, alguns autores de livros ecléticos, e o André Luiz e o Emmanuel falam nos seus livros que muitas vezes sentimos saudade da pátria espiritual. Saudade de quando estávamos no espaço, livres, e agora estamos presos nesse corpo físico. Isso ocorre muito comigo, às vezes, agora há muito tempo não acontece. Mas já me aconteceu algumas vezes de eu me sentir angustiado sem nenhum motivo. Tudo bem dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com o pagamento, com o dinheiro, com tudo. E ainda assim, uma pressão interna muito forte. Não é depressão não, uma pressão interna. Me senti angustiado. E eu me lembro que depois da oração à noite, eu sonhava que estava no espaço. Então é realmente isso, é a saudade do tempo em que eu estava livre no espaço. E agora estou preso nesse corpo aqui. Mas somos angustiados por outros problemas. Quando desencarna uma pessoa da família, quando estamos endividados, quando terminam um caso amoroso, quando perdemos um amigo. Uma série de fatores que podem influir na angústia. Mas precisamos combater a angústia com a prece, com o silêncio, com o recolhimento, com a serenidade. Não podemos assim ficarmos assim presos a esse sentimento sombrio. A angústia é um sofrimento sombrio. Então precisamos nos livrar dele o mais rápido possível. Fazer um piquenique, ouvir uma música clássica, ler um bom livro, principalmente de cultura espiritual, a fim de que possamos sair desse estado. As desilusões. Esse é outro detalhe interessante que pega milhares de pessoas que se sentem desiludidas o tempo todo, às vezes. Esquecendo que é o próprio homem, é a própria pessoa que provoca a desilusão. Ao desejar coisas que estão fora do alcance, né? Posse de tudo, até no campo amoroso. Chito gosta de uma moça, mas ela não quer se namorar com ele, não quer se casar com ele, então ele se sente desiludido. Mas desiludido por quê? Hã? É muito interessante nós nos acomodarmos às coisas simples. Porque podemos também nos desiludir no campo do dinheiro, no campo da posse. Chito quer comprar um carro zero, não pode. Compra um carro usado e aí fica desiludido. Né? Queria um emprego, um salário de 10 mil, conseguiu um de 5, também pode ficar desiludido. Então precisamos, como diz o Paulo, não ambicionar coisas altas e acomodarmos as coisas simples. A simplicidade é tudo na vida, inclusive na alimentação. Hoje, quando chegar em casa, eu vou encontrar o que eu pedi para a esposa para me fazer. Um chuchuzinho com quiabo. É muito gostoso, meu Deus do céu. O arroz com vagem, aquela vagem de verdinha, né? Ela vai fazer um arroz com vagem, cozinha junto com arroz. E teremos um chuchu com quiabo. e eu adiciono ali um atum e mais um ovo frito. E aí está o meu almoço. Né? Arroz com vagem, chuchu com quiabo, guisadinho, né? E um pouquinho de atum sólido, não gosto daquele que é esfarelado, né? E um ovo frito. Tá pronto o meu almoço para hoje quando eu chegar, mas muito gostoso, muito leve, coisa simples, né? Agora, se eu mandar fazer uma feijoada, é gostoso demais a feijoada, com certeza, mas eu não posso mais estar comendo feijoada. Não posso mais estar comendo mocotó, rabada. Meu estômago não dá mais. Ele não aceita mais. Estômago velho, estômago com 75 anos me aguentando. Então ele cansou. Então agora é só coisa simples. Então as desilusões surgem até na alimentação, quando a pessoa se alimenta de uma forma irregular e depois passa mal. Então as desilusões estão assim junto conosco, mas são mais fáceis de serem assim dissolvidas, porque depende da nossa ação, depende da nossa disciplina, depende do nosso controle, depende do nosso equilíbrio. Mais à frente diz aqui o nosso querido Bezerra: vamos encontrar tristezas. Meu Deus do céu, esse é um ponto nevrálgico da raça humana. Milhares de pessoas com esse sentimento de tristeza, muitas vezes com motivo e muitas vezes sem motivo. De um modo geral, a tristeza está sempre aliada à saudade. Pessoas que sentem saudade, não só de pessoas, como de coisas, de acontecimentos, de amor que terminou, disso, daquilo, de quando estava na ativa, agora está na reserva. Tenho colegas meus que foram para a reserva e entraram no estado de tristeza e depressão. Não aceitaram a reserva, estavam acostumados no quartel. Então precisamos também nos acostumar às novas situações que vão aparecer a qualquer momento da nossa vida. Quem hoje está na ativa, amanhã pode estar na reserva. Quem hoje está com saúde, amanhã pode estar enfermo. Quem hoje é rico, amanhã pode estar pobre. Quem hoje está empregado, amanhã poderá estar desempregado. Então precisamos ter um coração forte, uma mente forte, um pensamento forte para enfrentar esses reveses que vão chegar até nós e que vão causar tristeza. A da solidão é fácil. Eu tenho até um versinho. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Os meus familiares, o que resta dos meus familiares, estão vivos, são dois irmãos. Já não tenho mais a mãe, o pai e outros irmãos que faleceram, só tenho dois em Vitória. Então eu não tenho ido lá, fui há uns 4 anos atrás. Mas quando eu me lembro desses dois companheiros, o mais velho e o mais novo, no meu quarto, eu faço um Pai Nosso em direção a eles e as lágrimas rolam. E depois eu estou bom de novo. Uma tristezinha pequena, de vontade de abraçar o Velton e o Aníbal, que são meus dois irmãos que estão em Vitória. Os meus sobrinhos, né? E aí caem as lágrimas, mas logo a seguir eu estou pronto para outra. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Chore, mas se recupere logo e continue a sua vida. Não fique agregado à tristeza, porque a tristeza leva à melancolia e a melancolia leva à depressão. As humilhações vão acontecer também na nossa vida. Mas só é humilhado quem quer ser humilhado. Tenho recebido isso por parte das pessoas. Pessoas ligadas a mim diretamente. Que tentam humilhar você por qualquer motivo. Às vezes porque tem um curso superior ao seu. Às vezes porque pensa que sabe mais do que você. Às vezes porque criticam você, como chega uma carta de um companheiro que realmente tem um nível muito alto. E ele diz que o programa poderia ser melhor se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Uma humilhaçãozinha branda. Mas eu não dou a mínima. Esse companheiro esteve aqui na rádio e não fez nada. Teve todas as oportunidades. Então ele tem que aguardar outra oportunidade. E respeitar quem agora está no poder. Então não vamos assim nos impressionar com isso. Né? É muito interessante isso. As calúnias, também vamos sermos caluniados, vamos deixar que as pessoas continuem falando mal de nós. Não vamos responder, não vamos contra-atacar nenhuma pessoa que esteja falando mal da nossa vida. As preterições, seremos preteridos, com certeza. As preterições ocorrem, principalmente no campo do trabalho. Pessoas que já estão muito tempo numa firma, às vezes 20 anos, chega um com 2 anos, é colocado num posto superior e pretere aquele. Vamos aguentar firme. Vamos esperar o momento certo, porque vai chegar uma hora em que a verdade vai aparecer. Os obstáculos, né? Temos que superar esses obstáculos, superar as aflições e, principalmente, superar as privações. As privações são as necessidades físicas e espirituais, não é só as físicas, não. Pessoas que reclamam porque está faltando arroz, faltando isso, faltando aquilo, não pode comprar o carro do ano, não pode comprar o filé mignon, tem que comer a carne de segunda. Mas é muito pior quando sofremos a privação da religiosidade, as privações espirituais, quando não temos condições de adorar o nosso Deus, quando não temos condições de estarmos com Jesus. Essa é a pior privação. É a privação mental, em que você não consegue se concentrar, você não consegue fazer silêncio, você não consegue se entregar à prece, você não consegue fazer o culto no lar, você não consegue comparecer a um local de estudo de coisas espirituais, você não consegue ter serenidade, ter bondade, ter fraternidade, ter mansuetude, ter compaixão. Essa é a pior privação. É a privação dos sentidos. É a privação mental que nos leva ao desequilíbrio e que nos leva às dores e aos sofrimentos. Vamos ao intervalo musical e voltamos. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. Said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you. Nobody else could ever know the part of me that can't let go. My heart, my heart. just to touch you once again. Prelúdio de Paz. Voltamos a apresentar o programa Prelúdio de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Hoje com o livro Meditações Diárias, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, Meimei, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a nossa lição tem o título Diretriz, pelo Espírito Bezerra de Menezes. Diz aqui o nosso venerável Bezerra de Menezes, no último tópico dessa lição: a revolta constante gera desequilíbrio na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas se desconcertem. A revolta intoxica e expele veneno que todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tenha calma sempre. O que agora não se resolve está a caminho da solução. Vamos ao início desse último tópico, quando o nosso querido Bezerra afirma: a revolta constante gera desequilíbrio na mente, no corpo e na alma. Pessoas que se revoltam constantemente, pessoas que se irritam frequentemente, pessoas que acalentam nos seus corações, nos seus pensamentos e sentimentos, o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva e o espírito de vingança. Gera o desequilíbrio na mente. E gerando o desequilíbrio na mente, automaticamente gera o desequilíbrio do corpo físico, porque a mente é a diretriz do corpo físico. E aí surgem enfermidades de difícil diagnóstico e de difícil cura. Pessoas com essas viciações mentais, além de portar essas enfermidades de difícil cura e diagnóstico, mesmo sujeitas a tratamento rigoroso, dificilmente volta ao normal. As consequências são sempre desastrosas. Porque na realidade quem adoece é o espírito, é a mente. Se você não cura a mente, você não cura nada. Hoje muitos médicos mais avançados, principalmente na parte espiritual, reconhece abertamente que sem o auxílio do enfermo, eles não podem fazer nada. E cedido em letras garrafais pelo Emmanuel, o líder Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, quando ele afirma a respeito da saúde. Está lá. Ele afirma categoricamente: o comprimido ajuda, diz o Emmanuel. A injeção melhora, diz o Emmanuel, mas os verdadeiros males partem do coração. Então um coração empedernido, ligado à maldade, à crueldade, à falsidade, ao ciúme, à mentira, à maledicência, dificilmente terá cura através de antídotos materiais, de comprimido, de injeções e até de operações cirúrgicas. Porque a mente continuará descontrolada. E ela não terá forças para reequilibrar o cosmo físico. Ela não terá forças para distribuir esse fluido vital que passa pelo cérebro. E o cérebro distribui para os outros centros de forças de menor importância, como o cardíaco, o laríngeo, o esplênico, o genésico, o gástrico. Precisamos compreender a importância da mente no equilíbrio do corpo físico e, consequentemente, no equilíbrio das enfermidades. E aqui o nosso Bezerra confirma isso. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Ou seja, o espírito que permanece fraco. A mesma coisa quando a pessoa diz, ah, a carne é fraca. Seduzir porque a carne é fraca, né? Seduzir a moça tal porque a carne não. O espírito é que é fraco. Quando se faz uma sedução, não é a carne que é fraca, é o espírito que ainda é fraco, ligado à sensualidade excessiva, ligado à sensualidade irresponsável. E aí culpa o corpo físico, como se o corpo físico tivesse autonomia. Não tem autonomia nenhuma, autonomia da mente, é do espírito. E é o que ele diz aqui, não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde, permanece fraco. Mais à frente. Controla as tuas energias, não deixando que elas te controlem. Com certeza. Precisamos controlar as energias que circulam no nosso corpo físico. E esse controle é mental. Mas a mente também precisa de controle. E o controle da mente vem através do silêncio, da prece, do recolhimento, do culto do lar. Estamos sempre repetindo isso. Da leitura educativa, de uma música suave, de uma palestra educativa, das reuniões nas casas espíritas, do passe magnético, da água fluidificada, do trabalho que se realiza nas salinhas. Então a mente precisa de alimento da mesma forma que o corpo físico. O corpo físico se alimenta de coisas materiais. E a mente humana se alimenta de coisas espirituais. Mais à frente. A revolta intoxica e expele veneno que a todos desagradam. Não só a revolta, como o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva. Intoxica qualquer mente, qualquer pensamento, qualquer sentimento. E aí passa a expelir veneno por onde? Pelo corpo físico. Tenha calma sempre. Então temos que utilizar a calma para que nós possamos reorganizar o corpo físico, reorganizar a mente e caminhar sempre para frente e sempre para cima. Estamos encerrando mais um programa Pelo de Paz pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Muita paz, muita alegria e muita felicidade é o que desejamos para todos do fundo do nosso coração. Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor. Eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja se vai descer. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem amor, eu nada seria. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Thank you. Prelúdio de Paz.